monte de Sião, o Cordeiro está com 144 mil a cantar. Testas marcadas com o nome do Pai, irrepreensíveis, juntos vamos adorar. Adorai aquele que fez o céu e a terra, proclamai a glória, a hora é chegada. Temei a Deus, entregai-lhe louvor. Cântico novo é o nosso clamor. Vozes de muitos como águas a fluir, harpistas tocam, a vida ressurge. Bem-aventurados os que morrem em ti, descansam dos trabalhos, seguem a luz assim. Adorai aquele que fez o céu e a terra, proclamai a glória, a hora é chegada. Temei a Deus, entregai-lhe louvor. Cântico novo é o nosso clamor. Tem que estar piano, sepende dois pepinos.